confesso que Cristo veio dar o exemplo. Outros acham sua história tão bonita. Há quem pensa ser ele um grande filósofo e até gostam da sua filosofia. Para muitos foi um grande carpinteiro, para outros foi o filho de José. Há quem pensa não ser ele o Messias, outros dizem ser tão linda sua fé. Se esquecem que ele veio pra salvar, se esquecem que é grande o seu amor, se esquecem que um dia deixou o céu, veio à terra e aos extremos se humilhou. Pelos ímpios ele foi condenado, crucificado pra salvar o pecador. Pelos ímpios ele foi condenado, crucificado para salvar o pecador. Pelos ímpios.